do ponto da descida. Contato radar estabelecido, passando o conte. Pioneiro Verona, está mantendo uma pequena, vai salvar no ideal. Voando ao ponte, vai chegar da ponte. Agora todo no ideal, Pioneiro. Afirmativo. Torre, boa tarde, 35267, ponte espera do Manzero, atrás do Weber, pronto. Copiado, Tripi ainda irá manter o ponto e ponto espera aguardando para decolar. Boa tarde. Boa tarde, aguardando 35267. Tem 01, mantenha a linha do litoral na escuta controle. Irá prosseguir para Salvador? Confere com Salvador? 562. Ponto 02 ali, mantém 6308. Lucas, para. O controle é 1998 e o transponder 5562, o gol 1754. Gol no 600. 600. Só um tráfego agora na posição de 11 horas, 3 milhas. Mantendo 500 pés com rumo sudeste, Romeu 44, não irá interferir com seu tráfego. Ativo, 7, igual na 600, informa que estabilizou no localizador. 103 mil marcador externo, completo final do procedimento. Chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 186, bom dia, boa noite. Boa. O Marte já chamou, tá no visual com a aeronave da aproximação, mantendo 500 pés. 7. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída lotar, frequência do controle 199.8, aguarde apenas o transporter. No meio, solo 05, livre à direita, livre a 1219. Direita 219, 326. Certo, livre acionamento, se pronto para o táxi, você pode ligar esse para o Delta. Vai acionar e já está pronto para o táxi. Paulo, boa tarde, o Amaetec 4862. 4862 para Lapa, só um minuto, cópia. Atenção. No pátio é a pista, decola? Nós vamos decolar da pista 17, ok? Nós estamos no pátio 5. Já que nós estamos vamos decolar sem passageiro, nós vamos decolar então da pista 17 ou 35. Paulo, tá 32 no meio, viu? 32 no meia, ingresso no pátio 3, me informe para ingresso no pátio principal. Será previsto o portão 10. 3, importará no ingresso no pátio principal, no gate 10, 3, 2. Para o turismo, portaria 2230, POB 35240, alterna Salvador. Voltaram no 4143, controle? Pelo 443, escuta, doutor Cristina. Confirma a velocidade de cada. 1-2-7-0-9. Sente, tem condições de manter essa velocidade até Duna? Afirma. Ok, entendido que tem condições, apresente e voe a posição Duna 1-4-4-3. Apresente Duna, confere no 4-3. Controle papapá, Marquilha Chomel. Boa tarde. Yep. Tá mantendo o sobrevoo em Pirajá, senhor. Vou manter o voo parado. Sente. 500 pés, confere. Boa tarde, controle Webjet 5728, passando 1900. Ecomactango passando o farol da barra. Sente, Ecomactango. Está autorizado, curva à direita, interceptar radial 340, mantendo ainda... Corrijo. Está autorizado a subir até 1.500 pés, o Ecomactango. 1.500 pés, autorizado a receptar 340. Afirmativo. Ordem 01, informe através de Pituaçu. Bora, Pituaçu 01. Bom, o tráfego, a nossa posição de uma hora aí, sem altimetria. Afirmativo, tá 3566, não tenho contato com essa aeronave. É o... espaço que ela se encontra, a classe, é a Gulf, então ela está abaixo de 2.500 pés. Posição agora de 5 milhas, posição de 1 hora 5 milhas, ok? Provavelmente deve estar 1.500 pés em Veracruz. Ok, então. Obrigado pela informação aí. Decolando da 10, curva direita na Dael, Leda Bridge, Upper Slope 16. Controle 19, decimal 80 e o transponder 5577. 9130, cotejamento correto, chama para feedback acionar. Chamará. Vitor Golfiot, Vitor Golfiot, confirma o Pátio que se encontra? Pátio 3, decolar, vamos decolar da Dael. 1101, já próxima do Sul. Na verdade, a gente chamou para informar, eu estava lá em Veracruz, a aeronave está ficando a 1500 na vertical lá de Veracruz. Ok, grato. Copiou o teu 3566? Copiado, 3566, grato pela informação. Hein? O teu 3566 agora informa um tráfego adicional, a 12 horas, 8 milhas, passando 1000 pés em subida a 1500 pés, um Papa Alfa 34. Ok, está 3566, negativo tráfego anti-queda, ok? Ok, está 12 horas, não, no 1500 pés. O senhor vai descer até 3000 pés, aguardando autorização para descer até 2000. Ok, descendo para 3000, aguardando, está 3566. Atinge, mantém o 2500, Índia Júlia. 7, Victor, Índia Juliette, mantenha 2500 pés na escuta. Júlia. Então, 3. Portão 3 autorizado, pushback acionar, chame táxi na 754. Vai chamar pro táxi na 754. Juliette, Bravo Delta, só mais um instante, estamos coordenando com o seu plano, ok? Tá na guarda, viu, Bravo Delta. Gente, está autorizado até 2500 pés, devido a tráfego informado anteriormente. Gente, descendo para 2500, 3566. Guardião, passou, pitou. Guardião 01, chame... Torre Salvador, na frequência 118, decimal 62, composto. 118, decimal 62, Torre Salvador. Grato, boa tarde. Guardião 01, tá escutando mais de 7 problemas? Seu ativo. Você tá em patrulhamento? Seu ativo. É o grave residência aqui em Pirajá, será que você acha? Pirajá? Pirajá, 2 ônibus de frente com a vítima, viu? Ok, vamos dar uma olhadinha aí. Grato. Encontrei Salvador, Pioneiro 01, ideal. Pioneiro 01, desse mantenha um 050, na escuta. 050, Pioneiro. Então 3566, agora está autorizado 2000 pés, ajuste o altímetro no 0 ou no 3. Estabilizado? Vai estabilizar, tá 3566, descendo para 2000, ajustado 10, 13. Gente, é com Mike Tango, sub e mantenha 2500 pés. 2500, é com Mike Tango. Ok. 101? Quilo Tango, Romeu, informa no portal descida. Até 4862, decola da 35, curva esquerda, cumpre o perfil da Momo, ao Momo, transição VATAP, controle opera em 198, transponda 5571. Ok, obrigado. 400. 400, senhor, se possível a gente tentar abreviar nossa rota, senhor, para a gente tentar minimizar o atraso. Estou autorizado, Leida, trip 5267. Muito obrigado, senhor. Leda, 5267. Então, 3566, controle. Estabilizado, 3566. Ok, temos um tráfego adicional agora a 1 hora, 2 entre 1 a 2 horas, a 3 milhas, com rumo noroeste, mantendo 500 pés, um Alfa 150, não irá interferir. Ciente, 3566. Opa. 3, mantém 0, 70. Guardião. Guardião 01 está prosseguindo para Pirajá? Acima de visual com 3566, mas passou escuta. Sente. Fiche manteu no 20, CLTS. Para o controle? Fiche manteu 120, CL Hotel Yankee. Sente. 443 atinge Mateus 050. Controle Salvador, passaria do 2230. Saiu 2230, contato radar, submantenha 260. 260, 2230. Força aeronau 443, desce para 2000 pés, ajuste o altímetro no 0, no 3. 4 horas e 44, alterna Fortaleza, 88 a bordo para o táxi. Inicie imediatamente o táxi, no 74. Aqui? Gente, via Índia no ponto de espera 1862, altímetro 1013. Índia no ponto de espera 118.6, o gol no 74. Obrigado, boa tarde. Salvador Azul, 9130, portão 9, continuamento. 328, ciente do tráfego. Gol no 924, desse mantém ao nível 060, chegada à área, ajuste altímetro no 093. 060 na área, 23, no 924. Pan 3566, chame torre 118.6. Criptão Romeu, eu sou autorizado a descida até 3 mil pés, após descida ao seu critério, tem frequência livre. Boa tarde, o gol 1806, autorização Aracaju. Sente. Tan 3566, controle. Da pista 1-0, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Com PUCA, já voltou direto a saída. Controle 198, trajetória 5560. 5560, 190 autorizado, PUCA Caju. O gol 1806. Correto, decola da 10, primeira curva à esquerda. Chama para o Spec acionado. Vai chamar para o Spec acionado. Só confirma a frequência do controle que está operando, por favor. 198. 198, obrigado. Papatango Vitor Golfieco com controle agora em 1-1-9-0-8. O Vitor Golf Eco desconsidere, ok? Mantenha a minha escuta aguardando transferência. Vitor Golf Eco. Obrigado. Solicita manter o corredor forte, depois curva com a curva esquerda e a próxima de Santana. Afirmativo, corredor forte está presente. Ok. Funcionou no 443, tem condição de interceptar na proa 060? Afirmativo. Curva direita, proa 060 para a localizadora, informe estabilizado. Direita 060, reportará. Gol no 328, desse mantém a 3 mil pés, ajuste altímetro 0-1-3, redução para 1-7-0 nós, gol no 328. 3.013, redução para 1-7-0, o 328. Vitor com Caireira, edição ideal, Índia Júlia. Victor Índia Juliette, frequência livre. Gratidão. Juliette Bravo Delta, Lima, mantém na 1-0. Localizador aguardando o vetor final. Ciente, direita 040, 328. Controle o trip 52, 67, precisa voar aqui na proa 230 para evitar uma formação. Proa 230, ciente. O trip 5267, informe ao término. Posição. Prossiga. Atenta o Mike Juliette Romeu. 310, via Eberisk 50, primeira aerovia, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição GBIT, controle 198, responda 5557. 2, livre decolagem da 1-0. 3-1-0. Eberisk 50, Mossoró. Eberisk 33 até Fortaleza. Decola do 1-0, curva esquerda, Momo GBIT. 298, controle. 3557 ao transponder. 672. Controle para 1-9-8-0. Transponder 357. 5557. Chame para pushback acionamento. Informação aqui, agora é Tango. Ok, vai pegar a Tango 5557 ou 672. Saulo, bom dia, 3566. 0 com 3 horas e 30 de autonomia, 39 no POB, alternando o Ribeirão Preto. 924 autorizado, voa ITAP descendo agora para 050, gol 924. ITAP descendo para 050, 924. Trip 5267, controle. 5267. Mais quantas milhas nesta proa? Agora preciso voar na proa 240, senhor, se necessário, 245 por mais 20 milhas. É da Azul que está saindo do pátio principal, precisa até o portão 9. Ok, parte 3, após o Embraer da Azul, está sendo a parte principal, parte 9, 3566. Estamos agora a Centro Recife na frequência, no 3325, alterno 251. 3325, 251, 5267. Controle de Salvador, Pioneiro 01, está atingindo 5.10. Confirme para o controle. Pioneiro 01, está atingindo 050. Centro, mantenha o 050, aguarde novas instruções. Mantendo Pioneiro. Serra, Hotel Yankee, controle. Prossiga, 201. Serra, Hotel Yankee, afirmativo. Agora a frequência no 201, no serviço radar terminado a 5 milhas de coral. Já, boa, boa. Uno 328, desse mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 10, 13. 2000, 10, 13, 328. Controle, boa tarde, Juliette, não, Jota, decolou, saída lotada, na sua escuta. Confirme por gentileza. Juliette Bravo Delta, decolou, saída lotada, na sua escuta. Ciente, Juliette Bravo Delta, prossiga conforme autorizado. Delta 0443, estabilizado com localização 2 inércio. Afirmativo, funcionando 443, completo final e chame torre na frequência 118.62. Completo procedimento 118.30. Corrigimento. Saída da El, Leira, Passa Gás, para interceptar a aerovia. Controle 199.8, transponda 5554. Ok, gente, Força Aérea no 443 já avistado, tem livre pouso na 110, o vento 090 graus no 5 nós. Força Aérea no 443, livre pouso, pistão 10. Força Aérea 1333. Prossiga, Fusero 1333. Fusero 1333, no ponto de autodescida. Afirme no ponto de autodescida? Afirme. Ok, aguarde para a descida, devido ao senhor estar na área de Ilhéus. Vamos coordenar junto ao mesmo, se é possível o senhor descer. Aguarde coordenação. Fusero 1333, no ponto de autodescida. Passarei 2230, chame agora o Centro Recife na frequência 1. 288, alterno 260. 228-260-2230. 924, passo 060 para o 5000. 924, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Informe estabilizado. 2013, chama lá, agora no 924. Zero no 333, desse mantenha o 080. Zero no 333, desse mantenha o 080. Por gentileza, eu vou zero no 333, aciono a identificação, a chegada é a Mari, ajusta no 0, 1, 2. Zero no 333, chegada a Mari, ajusta no 0, 1, 2. Victor Golf Eco, confirma o estimado de pouso. Victor Golf Eco, estima os 1539. Victor Golf Eco. Centro no 539. Aérea Aparecido 50, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda Bidev. Controle 198, transponda 5564. Possibilidade de descer para o 040, para evitar faltas. Afirmativo, 4 mil pés está autorizado. Pioneiro 01, ajuste altímetro no 012. 4 mil com 10012, grave. 9 protegimento correto, chame para pushback acionar. 4 uma milha para o externo, voo 1328. Voo no 320, completo sinal, chame torre 118, decimal 612. 18, 612. Torre Salvador, muito boa tarde. Gol no 328, passou externo. aéreo no 443, foi ligar no hotel e na escuta Del Costa, só os 23. No 328, continua a aproximação em Guarda de Vista Livre. Continua, 28. Ei, fosse Pioneiro 01, está autorizado 2 mil pés, ajuste o altímetro 0113. 2 mil pés com 1013, Pioneiro 01. Que autorizado de imediato. Tá iniciando o voo 1074. Livre 090 graus, 15 nós. Livre, 1074. Gol no 328, continue a aproximação, aguardando apenas a pista livre. E caso não receba autorização, reporte na DEA iniciando o procedimento de remetida. Porém, tenho certeza que dará. 4862. Gol no 328, livre pouso no 0, vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso no 0, gol no 328. Aberto é 4862, fase 5, livre acionar sumitar. Acionar ataque. 0012, o funcionamento 395. 25, controle 198. 198 até a volta. O ID 4862 estacionado no Bate 5 para o Bate. Copiada, Bate Livre, táxi. Reposte no ponto de espera para ingresso na pista. Boa tarde, 8001, pronto. Tango Victor Golf, está 19 milhas, ou melhor, 20 milhas de Salvador e 34 de Feira de Santana. Alô, com o Mike Tan, confere. É o time 3012, eu não entendi o POBO e o altimetro. 08 a bordo, com 3 horas de autonomia, alternando Serra Bravo, Charlie Fox. Ok, vovô. Então vai sair pelo pátio principal, Juliette e Alfa, pro ponto de espera da 10, Romeu Romeu November. Controle é o Papatango Victor Golf Eco, está a 21 milhas de Salvador e 32 V, Feira de Santana. 7, Victor Golf Eco. Mantenha 2.500 pés na escuta do controle. Informe a 40 milhas de Salvador. 40 de Salvador, ok. Passou externo, baixar travado visual. 924, com sua aproximação, aguarda pista livre. Guardando pista livre, bom, 924. Como norte, provavelmente os senhores irão se cruzar. Então dá presente se eu tenho frequência livre para coordenação com o tráfego, o Victor Golf Eco. Victor Golf Eco, você tem ideia da altitude dele? 2 mil pés, afirma, 2 mil pés. Ok, obrigado. Controle Gol 1754, decola, Puca, Jamo, Zipar. Jato Bravo Delta, aciona em 5022. Aeronave que está nas proximidades de 5022, confirma? 2 mil pés, ouve o Papatango Victor Golfiak. Módulo para o controle, foi essa a sua intenção? Eu estou aqui de Salvador para Feira de Santana, bem em cima dessa rodovia, mantendo 2.500 pés. Ok, o senhor está modulando para o controle. Só para lhe informar, o mesmo está na radial 330 a 30 milhas de BR Salvador. 8001 confirmando, 98 com controle. Salvador, né? Afirmativa, sudoeste de Salvador. O mesmo está com. Está na radial 330 a 30 milhas. 754, Contato radar, submantendo 390, saída PUC. Isso aí, estamos na PUC, na sua escuta. Confirme por gentileza. Ah, só, não é possível copiar essa mensagem. Então, 8001, saída PUC. Agora sim é possível. Contato radar, submantendo 330, saída PUC. Gente, autorizado 330, 8001. 4862, 21000 no 7, nós livre decolagem da 35. Na frequência 118, décima meia dúzia. Não copiei, confirme. Azul 4060, pode alinhar. O azul 9130 autorizado, alinha e mantena 10. Alinha e mantena 10, azul 9130. Gol 924, solo os 29, já livrando 219. 219, gol 924, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, é o Pioneiro 01, na final, visual capricho, encontrei o baixado de trabalho. Boa tarde, Pioneiro, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Pioneiro. Autorizado, prosseguir até o portão 5. Alfa, Kilo, PAC 3, assim que a web inicial o táxi para o posição 5, gol 924. 1130, vento 090 graus, 17 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, o azul 9130. O Abaeté 4862, com controle em 1198. 98, uma boa tarde, senhora. Obrigado. Boa tarde, é o ETEC 4862, decolado da sua escuta. Triplo Romeu November, no ponto de espera, mantenha a posição. Vai manter o ponto de espera, November. É o ETEC 4862, senhor, decolado da sua escuta, 5571. Agora tem um contato radar com o mesmo, Abaeté 4862, suba restrito 3 mil pés, ajuste o altímetro 10012. 1012, restrito a 3 mil, 4862. Xanem 315, controle. Escuta. Seu tráfego para informá-lo, está agora a 10 mil, a posição de 10 horas, 15 milhas, rumo noroeste, subindo para o 3 mil pés, é um eco 110. 163, 115. Abaeté 4862, controle. Zero, zero. Prossiga, senhor. 60, perdeu contato com o 160. Abaeté 4862, tráfego na posição de 2 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, passando 060 em descida a 4 mil pés, um Airbus 318. Aceite, senhor. Obrigado, doutor, está com ele à vista ainda. Sente. Controle Salvador, boa tarde, Azul 9130, decolando a Dael. Azul 9130, contato radar, submantenha 360, saída Dael. Saída Dael 360, após 2000, autoriza Dael? Afirmativo, autorizado. Grato. Controle Gol no 780. 780, acione a identificação, desse mantenha 060, ajuste altímetro 10012. Descida ao 060, 10012, o Gol no 780. Posição no 333, desce para 3 mil pés, ajuste o altímetro 10012. Posição no 333, desce para 3 mil pés, ajuste 10012. Bono 754, chame agora Centro Recife na frequência 1-2685, ao TAR 2545. Centro 21, na Libertar, ponto de espera, lá 18,5, altímetro 1012, só confirme PAB. Bono 24, a porta 124. Aqui, vamos lá. Já ponto de espera da 10, 28667, 2 anos, obrigado. Ainda não, senhor, está batendo 3 mil. O senhor está mantendo 3 mil, confere? Agora, positivo. Está na nossa posição de 12 horas. Ah, ok, sétimo.